Policiais federais de Foz do Iguaçu fizeram a prisão de 3 homens, 2 deles acusados de tráfico de drogas e 1º foi levado apenas para averiguação. A situação foi no pátio de uma empresa de transportes na cidade de Medianeira por volta de 18 horas de sexta-feira. Eles estavam em um caminhão MAN com placas de Itaipulândia e em um Toyota Corolla com placas de Missal. Um dos presos é o dono do caminhão e do Corolla, o outro é o motorista do caminhão. O motivo da prisão dos dois e a condução do terceiro para a Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu é o fato de um fundo falso ter sido encontrado na carroceria frigorífica do caminhão. Escondido neste fundo falso, um grande carregamento de drogas, aproximadamente 230 tabletes, 103 quilos de crack e 127,5 quilos de cocaína. Os presos não quiseram dar nenhuma informação sobre a origem ou o destino do entorpecente até o presente momento. A Polícia Federal, ao checar a documentação, constatou a veracidade da informação repassada durante a abordagem de que o automóvel e o caminhão pertencem à mesma pessoa. Os dois, motorista e dono, estão presos na delegacia da Polícia Federal. Acredita-se que o destino da droga seria São Paulo. O espaço reservado para o ilícito no caminhão seria o suficiente para o transporte de pelo menos 4 toneladas de droga ou de contrabando. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.